A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar o compartilhar sobre o Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 6, e vamos enfatizar a construção da nossa casa em Cristo, que é a rocha. Mas antes disso, é bom dizer que esse capítulo 6 trabalha Jesus como Senhor do sábado. Vamos comentar um pouco sobre isso. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. A eleição dos 12, a escolha dos 12. O sermão da montanha, tão importante para o ministério de Jesus. E como conclusão do sermão da montanha, então, nós vamos falar sobre edificar a nossa casa sobre a rocha. Leio para vocês a partir do versículo 43, Evangelho de Lucas, capítulo 6, 43 em diante. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Bendito seja o Senhor pela sua palavra maravilhosa. Com relação a Jesus como Senhor do sábado, um primeiro destaque do versículo 2 em diante. Embora os fariseus acusassem Jesus de violar o sábado, ele, na realidade, apenas não observou a interpretação exagerada que eles davam a respeito. Jesus declara a observância do sábado, e essa não deveria transformar-se num ritual mantido à custa das necessidades essenciais do homem. Cristo é o Senhor do sábado, como nos mostra o verso 5. No entanto, fica o conceito de que o trabalho diário deve ser interrompido um dia na semana para buscarmos a Deus, reconhecendo que Ele é Senhor da totalidade da vida. Outro sim, as palavras e ações de Jesus, versículos 6 a 10, ensinam-nos que o dia do Senhor deve ser uma oportunidade de buscar e ajudar os necessitados no âmbito espiritual e físico. Irmãos, com relação ao sábado, nós não devemos ter nenhuma interpretação exagerada nem legalista, porque a própria palavra do Senhor nos ensina: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e nos meus lábios sempre estará o seu louvor. Então, todos os dias são dias de louvar e de bendizer o nome do Senhor. Isso é um fato. Todos os dias podem significar para nós o nosso sábado como cristãos. Todavia, Jesus não deixou nenhum versículo, nenhuma palavra invertendo a guarda do sábado pelo domingo. Como, de modo geral, líderes e pastores não trabalham isso por acomodarem-se com o que foi feito na fusão do decadente Império Romano e da ascendente Igreja Cristã, fazendo um casamento espúrio e transformando o culto de domingo do Sol Invictus, era o culto a uma divindade. E os cristãos barganharam a legitimidade, infelizmente, mais de 300 anos depois de Cristo, barganharam a sua legitimidade para construir templos e para ser a religião oficial do Estado, e aceitaram essa permuta, essa troca. Mas essa permuta, essa troca, não tem respaldo bíblico. Eu repito, em todo tempo nós podemos fazer de cada dia o nosso sábado, aleluia, sem nenhum legalismo e sem nenhum aprisionamento de que só o sábado nós devemos separar para o Senhor. Devemos separar para o Senhor toda a nossa vida. Mas é verdade também, e isso precisa ser dito, isso não é uma questão da Igreja Adventista, com todo respeito a esses irmãos. Eles têm outros erros que precisam ser corrigidos, como a possível volta de Jesus em 1864, a reforma do santuário, a necessidade de que outras pessoas batizadas em outros lugares sejam rebatizadas. Outro dia eu ouvi um estudo dessa mesma denominação, dizendo que o texto que fala sobre um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não queria dizer respeito ao fato de um só batismo literalmente, o que é um absurdo. Então, eles têm outros erros que nós precisamos pontuar. Mas, com relação à troca do sábado para o domingo, não há nenhuma fundamentação bíblica para tanto. Avançando, no versículo 12, diz que Jesus passou a noite em oração. Constantemente Jesus procurava estar a sós em oração com o Pai, principalmente nos momentos de grandes decisões. Em primeiro lugar, uma noite inteira em fervente oração dará resultados surpreendentes. Eu sou testemunha disso. Depois de passar aquela noite em oração, Jesus escolheu os 12 para serem os seus apóstolos. versículo 13 a versículo 16. Curou muitos que estavam enfermos, pregou o seu sermão mais conhecido. Se Jesus, o perfeito Filho de Deus, passou uma noite toda em oração ao Pai para tomar uma importante decisão, quanto mais nós, com nossas fraquezas, nossos fracassos, precisamos orar muito e cultivar uma íntima comunhão com o nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, observemos que foi a oração a Deus, a oração de Jesus tinha endereço certo. Muitas orações não são respondidas porque não têm a especificidade da vontade do Pai, porque não tem o destino certo, estão com o endereço errado ou não tem endereço nenhum. Precisamos orar e orar na madrugada, irmãos, irmãs. Do versículo 17 ao 49, o sermão é num lugar plano. Em Mateus, nós vamos ver o sermão da montanha. E aqui nós vemos o sermão da montanha, mas também ensinando que o monte é um lugar de oração, é uma bênção, temos silêncio, temos aproximação do Senhor. Não por causa do monte, mas porque todo o ambiente nos propicia isso, mas não só no monte nós vamos adorar. Jesus disse que nem nesse monte, nem naquele monte vamos adorar, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. No versículo 22, quando os homens vos aborrecerem, os discípulos de Jesus, nós devemos folgar, devemos nos alegrar e exultar quando, por causa da nossa fidelidade a Jesus Cristo, aos seus padrões divinos, somos criticados e somos desprezados e somos perseguidos por causa da justiça. Comprova que esses discípulos estão em verdadeira comunhão com o Senhor, pois o próprio Jesus também era odiado e maltratado pelo mundo. E se Jesus foi odiado e maltratado, nós também o seremos. No versículo 23, a declaração assim faziam os seus pais. No antigo Israel, muitas vezes, o antigo Israel, muitas vezes rejeitou a mensagem dos profetas de Deus. Temos vários exemplos. Agora, para nós, em primeiro lugar, as igrejas dos nossos dias devem caminhar e devem saber que Deus lhes envia profetas com o propósito de conclamar tanto os líderes como o povo a uma vida de retidão e de fidelidade à Escritura, à santificação, ou seja, à separação do mundo e seus valores corrompidos. Não devemos nos separar das pessoas nem da sociedade. Para isso, Jesus veio, se misturou com todos para salvar a todos, mas nos separar no que tange ao pecado. Em segundo lugar, as igrejas da atualidade podem agir como Israel no passado, rejeitando as palavras dos seus profetas e perder as bênçãos divinas e a salvação. Ou podem acatar a mensagem de Deus, afastar-se do pecado, aprofundar sua lealdade a Deus e continuar como povo do Senhor. As igrejas que rejeitarem os fiéis profetas de Deus, que que expõem a sua palavra acabarão sendo rejeitadas pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, Satanás propositalmente enviará falsos profetas às igrejas, os quais rejeitam a autoridade absoluta da palavra de Deus, alegam ter autoridade idêntica à palavra de Deus, que sua revelação é infalível e que seus ensinos estão isentos do julgamento das igrejas. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Não aceite ninguém falando bonitinho ou falando teologuês que vos estimule a não vivenciar exatamente aquilo que a palavra nos ensina. Esses falsos profetas certamente serão rejeitados. No versículo 24, aquele alerta que comentamos em outras ocasiões, mas eu quero repetir. Ai de vós ricos! Jesus está falando a respeito daqueles cujos propósitos, felicidade ou alvos na vida consistem principalmente em coisas materiais ou na busca de grandes riquezas. Não é uma crítica explícita à sua prosperidade econômica. Não é uma crítica explícita ao seu prosperar, a ser abençoado por Deus na área econômica, mas é um alerta, porque surgem com o seu enriquecimento mais coisas em que você pode se apegar e tentar colocar Jesus em segundo lugar. Muitos querem muito emprego. Eu já vi dezenas e dezenas de casos de pessoas que pediam para nós orarmos para Deus abrir uma porta. E Deus abriu essa porta para muitos deles. Mas depois que o Senhor abriu a porta, eles se enfurnaram no trabalho e abandonaram aquele primeiro amor do Senhor, deixando Jesus em segundo plano, terceiro, quarto, ou sabe lá que plano. Então, devemos tomar cuidado. No versículo 26, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, quando uma grande parte do mundo incrédulo fala bem do cristão ou de um professo ministro de Deus, isso pode indicar que ele não é um verdadeiro seguidor. Isso pode indicar que, de fato, ele tem um bom testemunho, aleluia, glória a Deus, mas isso pode indicar também que ele não é um verdadeiro seguidor de Cristo, pois os falsos profetas sempre gozam de popularidade junto àqueles que não são leais a Jesus Cristo. O profeta ou ministro que serve a Deus passará pelas mesmas coisas que Cristo passou em sua vida e mensagem e entrarão em conflito direto ou indireto com os pecados dos ímpios, e então serão por eles rejeitados. No versículo 27, amai os vossos inimigos. Nos versículos 27 a 42, Jesus nos ensina como devemos conviver com outras pessoas. Como membros da nova aliança, temos a obrigação de cumprir as exigências que ele expõe aqui. Primeiro, amar os nossos inimigos não significa um amor emotivo, de ter afeto por eles e até se envolver ao ponto de perder o primeiro amor por Jesus. mas sim uma genuína solicitude pelo seu bem e pela sua salvação eterna, uma vez que nós sabemos da terrível ruína que aguarda os que são hostis a Deus e a seu povo. Devemos orar por eles e procurar pagar-lhes o mal com o bem, levá-los a Cristo e à fé no Evangelho. Segundo, amar os nossos inimigos não quer dizer ficarmos indiferentes enquanto os malfeitores continuam nas suas atividades iníquas. Quando necessário for, pela honra de Deus, pela glória de Deus, pelo bem ou segurança do próximo, ou proveito maior dos pecadores, deve-se tomar uma postura e deve-se tomar providências rigorosas para deter aquela pessoa da sua iniquidade. No versículo 29, nem a túnica recuses. Então, aqui nós devemos aprender a ser acolhedores das pessoas, mas não do pecado. No versículo 38, 37, uma exortação para que não julguemos. Nós não fomos levantados para julgar ninguém. Podemos discordar, podemos conversar, podemos criticar, mas não nos foi dada a outorga para julgar ninguém. No versículo 38, em conformidade com o princípio do amor, devemos dar aos necessitados. E deve haver em nós o cuidado pelos pobres e necessitados. O próprio Deus medirá a generosidade do cristão e o recompensará. Aliás, já recompensou com a vida que ele nos concedeu em Cristo. A medida da bênção e da recompensa que receberemos será proporcional ao nosso interesse pelos outros e à ajuda que lhe damos. Veja 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Já caminhando para o final, no versículo 45, como centro do ser humano, o coração determina sua conduta e deve ser mudado ou convertido. E se alguém é convertido, muda de vida, irmãos. Não há meio termo. E se a pessoa não muda em nada, ou você tem que ficar implorando para ela ir à igreja e fazer parte do corpo de Cristo, e orar, e amar, e jejuar, e ler a palavra, se você tem que ficar implorando, é porque de fato ela ainda não se converteu. Isso é o que nós chamamos na Bíblia de regeneração. Jesus conversou sobre isso com Nicodemos. Sem tal mudança interna, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. No versículo 46, não fazeis o que vos digo. Aqui é importante aquele destaque que nós demos. Por que me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo para fazer? Vocês devem erguer a sua casa na rocha, que é Cristo Jesus, e os seus alicerces jamais serão abalados. Você poderá passar por chuvas, por intempéries, por lutas, por dificuldades, por tribulações, mas não cairá. Por quê? Porque você está firmado sobre a rocha. E se você está firmado sobre a areia ou sobre a terra, aí sim você cairá e haverá grande ruína nessa casa. Que Deus nos abençoe e que nós ergamos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e não ergamos a nossa casa sobre areia, porque haverá grande ruína para aqueles que assim o fazem. Portanto, eu concluo esse capítulo 6 dizendo: construa sua casa, meu irmão, minha irmã, na rocha que é Cristo Jesus. Bem-aventurados são os pobres, os que têm fome da palavra de Deus, os que choram para que o propósito de Deus se realize. Eu fico com dificuldade de entender alguém que tenha se convertido e que não tem fome da presença de Deus. Muito difícil que tenha se convertido. Muito difícil que alguém que tenha se convertido não chore pela conversão das pessoas. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque eles pertencem ao reino. É difícil imaginar alguém que de fato mudou de reino, mudou de lado e não tem um confronto implícito ou explícito com as pessoas, porque a luz resplandece sobre as trevas. E quando você se converte de fato, haverá uma luta, às vezes, em princípio, implícita e depois até explícita contra a sua vida. Mas Deus vai te dar vitória. Guarde essa palavra. Deus vai te dar vitória. Foi para isso que ele nos levantou para dizer hoje. Bem-aventurados são todos esses do Sermão da Montanha, porque eles são dependentes de Deus. A ideia fundamental que está aqui na bem-aventurança é que esses homens e mulheres são dependentes de Deus. Eles dependem do Senhor. Por isso são pobres. Pobres aqui no sentido não socioeconômico, mas eles são pobres e dependentes. O pobre é alguém que depende de ajuda. E nós dependemos da ajuda de Deus. Eles sabem que encontrar a realização ou a satisfação sem que o Senhor lhe conceda a graça e a misericórdia é impossível. Ai daqueles que se consideram abastados, que acham que podem ser felizes sem a presença de Deus e por isso sentem-se autossuficientes e felizes, independentes do seu relacionamento com Deus. Porque um dia, na volta do Senhor Jesus, eles terão fome e não haverá quem os sacie. Eles se sentirão pobres e não haverá quem os supra. Eles sentirão necessidades, sentirão tristeza e não haverá quem os faça sorrir. O cidadão do reino, além de depender totalmente de Deus, ele tem um compromisso com valores eternos, como o amor, a partilha, a doação, a solidariedade, a evangelização, o cumprimento da grande comissão, o batismo, o discipulado e muitas outras coisas. O cidadão do reino faz o bem. Não importa quem, sem esperar recompensa. Ele empresta sem esperar restituição. E é capaz de pagar o mal que lhe fazem com o bem que transborda do seu coração. Aleluia! Nós declaramos e ministramos em nome de Jesus uma geração de homens e mulheres que fazem o bem e que transbordam em seu coração da presença de Deus e são capazes de pagar o mal que lhe fazem com o bem. O cidadão do reino não julga, porque sabe que não é juiz. Não condena, porque não é juiz. Não exclui, porque isso não lhe foi atribuído. Não maldiz, não é maledicente. Porque nós estamos aqui para ajudar as pessoas e não para maldizer, para falar mal. e nem se coloca em posição de juiz dos seus irmãos, porque sabe que essa posição pertence exclusivamente ao Senhor. Essa talvez seja uma das mais difíceis características a serem desenvolvidas no discípulo de Jesus. Estamos falando para discípulos. Hoje, somando o WhatsApp e o blog, cerca de 5 mil seguidores de Jesus, ou alguns que estão ouvindo e que poderão se tornar discípulos de Jesus. Normalmente, com o processo de santificação, o cristão fica mais sensível ao pecado. E na ânsia de trabalhar pelo processo de santificação da sua família, da igreja, da sociedade, muitas vezes perde um pouco a noção, passa um pouco do limite exata do seu papel de testemunha do Evangelho e passa a considerar-se juiz dos irmãos. Não faça isso. Não julgue a ninguém da sua família ou da igreja. Interceda por todos eles e os ajude. Os abençoe. Ore por eles, ministre a palavra para eles e procure levá-los à comunhão com o Senhor. Nós devemos amar. Nós devemos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam ou aqueles que têm dívidas contra nós e ministrar a santidade através das nossas vidas. Dessa forma, seremos comparados a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E quando as águas do rio subirem ou do mar e chegarem na casa, não poderão derrubá-la. Mas aquele que ouve as orientações do rei e senhor e sabe que, como cidadão do reino, deve ter uma postura de obediência à palavra e não o faz, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia ou sobre a terra. E quando vieram as águas, a sua casa não suportou. Meu irmão, minha irmã, obedeça. Esse é um critério fundamental para um seguidor de Jesus. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Obedeça. Nós somos conhecidos como pessoas que edificam a casa sobre a rocha pela obediência. O texto não diz que é pelos cânticos ou orações na igreja, ou pelas pregações, ou pelas atividades que fazemos, mas o texto diz que é pela obediência. Que águas são essas, você me pergunta? Essas águas, irmão, irmã, são o juízo de Deus que está à porta. Aqueles que tiverem perdoado e tornado-se misericordiosos também serão perdoados e alcançarão a misericórdia. Mas os que não perdoarem, julgaram e condenaram as pessoas, também não serão perdoados, serão julgados com a mesma medida que julgarem e serão condenados com a mesma veemência que condenaram. Sejamos discípulos com a casa na rocha, através da obediência a Cristo Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que hoje centenas e centenas de pessoas, ao ouvir essa palavra, vão tomar uma decisão. Eu vou obedecer o que a palavra diz, não vou pestanejar, não vou discutir, não vou ficar argumentando, eu vou obedecer o que a Santíssima Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, me diz, e com isso erguer a minha casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. E não vou desobedecer mais. Não quero desobedecer mais. Deus, me ajude. Diga isso agora. Deus, me ajude a não ficar escolhendo algumas áreas em que você obedece e outras áreas você não obedece. Não, você não pode fazer isso. Você tem que obedecer a tudo o que a Bíblia diz. Que o Senhor o abençoe nessa decisão e que você erga a sua casa sobre a rocha. Recebamos a bênção do Senhor nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a coragem para obedecer a Sagrada Escritura pelo poder do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça assim como com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.